3030 para o SAC, 02 a moto, autonomia de 2 horas, eu quero na Recife. Táxi via Índia Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera, reporta pronto, ajuste 1015, confirmando o POB? Ao POB 102, Índia Alfa está autorizado, chama pronto. Sente copiado, 102. São 3520, autorizado a linha de decolar, pista 10, vento 120 graus, 11 nós. A linha decola, pista 10, São 3520. São 3520, decolar 216, controle em 120, decimal 8, bom voo. Controle em 120, decimal 8, bom dia, São 3520. Controle Salvador, bom dia, São 3520, saída Pucajama. São 3520, bom dia, contato radar, mantenho o nível 190, saída Puca. Mantenho 190, saída Puca, São 3520. 3520, está presente em Aracaju. Está presente em Aracaju, está 3520. Salvador, eu tenho um excelente neste dia, o TAM 3399, mexe da informação Delta, por gentileza, autorização Guarulhos. TAM 3399, bom dia, informação Delta confere, Guarulhos, autorizado nível 360. Decolada 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Upper Zulu no meio e segue conforme a rota do plano de voo. Controle em 120 decimal 8 e aciona 5457 no transponder. TAM 3399, autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360. Decolando a pista 10, primeira curva à direita, saída da El, vamos até a posição Leda, Leda Bridge, quando interceptamos a Upsilon 16 e seguimos conforme o plano. Controle após Salvador, 120.8, transponder 5457, é o TAM 3399. TAM 3399, correto, posição meia dúzia, chama pronto para o espectacionamento. Reportaremos pronto nesta série, TAM 3399. Gol no 8, no 7, bom dia, informação Delta confere, Guarulhos 360, pronto copo? Autorizado Guarulhos, nível 360, decola da 1-0 com curva direita, no terceiro a saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta Pesulo 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. Controle 1-2-0, decimal 8 e aciona 5-4-5-4 no transpondo. Gol no 8, no 7, correto, portão 3, chama pronto para o inspecionamento. Boa noite, 97, bom dia, prosseguir. Afirmo, vou contactar em frente, só um instante. Boa noite, 97 atualizado, reporta táxi. Próximo 7, taxi via Indy Alpha até o ponto de espera da 10. No ponto de espera, reporta pronto, ajuste 1015. Agora é o TAM 3399, finger 6 para o nosso pushback, funcionamento. TAM 3399, autorizado, reporta táxi. Autorizado, reportaremos táxi, TAM 3399. Gol no 8-7, autorizada a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-0 graus, 8 nós. Autorizado decolagem, vento 1-0 graus, 9 nós.